Eu estou recebendo neste momento aqui a Renata Saviato Dias, ela que é engenheira sanitarista ali no PTI. Bom dia. Bom dia. Vamos falar sobre algumas das ações focadas na questão do desenvolvimento sustentável aqui no oeste do estado, inclusive na questão do saneamento ambiental. Existe uma parceria entre PTI, Itaipu e prefeituras aqui da região para a questão dos resíduos sólidos? Exatamente. O Projeto Saneamento Ambiental e o PTI agradecemos o convite. É sempre interessante vir divulgar, né, os nossos trabalhos na região. E, exatamente, existe uma parceria entre a Itaipu, o BNDES e o PTI para execução de algumas ações focando no desenvolvimento sustentável desse território, né, de atuação da usina. E, então, dentro desse programa, nós temos 4 projetos. Um, inicialmente, era o desenvolvimento do mercado municipal, onde foram feitos estudos de viabilidade. Há também um projeto de inclusão socioprodutiva de famílias de baixa renda. Há também o projeto de modernização da gestão pública, onde há o apoio a essas prefeituras, né, no âmbito do gerenciamento de projetos. E, por fim, este que nós vamos comentar hoje, o projeto de saneamento ambiental, onde nós realizamos parcerias com as prefeituras para elaboração ou revisão dos planos de saneamento básico e os planos de gestão integrada de resíduos sólidos. E como é que está até o panorama aqui na nossa região? Porque a gente sabe que municípios, especialmente municípios pequenos, eles têm dificuldades, né, com a questão dos resíduos sólidos, a questão do próprio saneamento básico também. Como é que vocês já fizeram um diagnóstico com relação a tudo isso aqui na nossa região? Já, nós já fizemos alguns diagnósticos, né, com diferentes focos. O primeiro deles foi realmente analisar quais municípios tinham ou não os planos de saneamento. Perante a política nacional, esses instrumentos de gestão são obrigatórios para acesso a recursos da União. Então, nossa primeira tomada foi um diagnóstico para ver todos os 54 municípios da região oeste atualmente já possuem planos, alguns deles apoiados por nós, apoiados pela Companhia de Saneamento do Paraná. E exatamente sobre os 4 eixos do saneamento, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos, os municípios atendidos pela concessionária, né, estão bem aí nos quesitos de água e esgoto, mas realmente a questão mais premente é voltada à disposição final dos resíduos sólidos, então os aterros sanitários. Pois é, porque aqui em Foz do Iguaçu até existe, né, a questão do aterro sanitário, né, que a gente acompanha já há vários anos, mas para uma cidade de pequeno porte, uma cidade de 10 mil habitantes, por exemplo, muitas vezes é uma estrutura cara para ser mantida, né? Exatamente. Nós estamos apoiando também a revisão do plano de saneamento de Foz do Iguaçu e tudo isso vai ser abordado, mas realmente as questões técnicas de um município, por exemplo, de 4 mil habitantes, como nós já apoiamos uma elaboração, e um município como Foz do Iguaçu, são diferentes. Os municípios menores têm uma certa debilidade técnica no quadro, né, na sua equipe, e isso fragiliza um pouco esse processo de elaboração. Por isso, nós dizemos que o projeto apoia tanto financeiramente quanto tecnicamente essas prefeituras, para na hora da elaboração, da revisão desses relatórios, todo o processo aí de elaboração. E existe até uma possibilidade que municípios façam consórcios, né? Vários municípios se unam para a criação, por exemplo, de um aterro sanitário regional. Isso é discutido também aqui na nossa região? Com certeza isso é discutido e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos preza e valoriza consórcios municipais. Como nós sabemos, por exemplo, na nossa região, 75% desses 54 municípios são menores de 20 mil habitantes. Ou seja, né, a viabilidade técnica e econômica de um aterro sanitário completo, né, é bastante pesado ao orçamento desses municípios menores. Então, nós até estamos atuando em conjunto com o Cidersop, um consórcio de 7 municípios, agora 8 esse ano passou a ter, com a entrada de Céu Azul, na elaboração do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos. A política preza que municípios consorciados que têm o seu plano intermunicipal estão dispensados dos municipais. Então, é uma abordagem bastante interessante, que você consegue analisar todos os municípios e propor soluções consorciadas, né, a fim de economia. E muito importante saber também dessa atuação, né, do Parque Tecnológico Itaipu, de Itaipu Binacional, em todo esse processo. Como você disse, né, muitas vezes existe uma debilidade até com relação a quadros técnicos e tudo. A atuação de um órgão regional, de abrangência regional, acaba ajudando a sanar um pouco disso? Com certeza. A intenção do parque, da Itaipu e do BNDES é realmente conseguir apoiar essas prefeituras, né, às vezes formadas em consórcios, para que haja, então, esse reforço nesses planejamentos, que são aí um instrumento de gestão bastante forte, intergestões, inclusive, né, não se encerram ali em 4 anos, para conseguir desenvolver esses 4 eixos do saneamento aqui na região. E até nós recebemos aqui um material, né, da assessoria do PTI falando sobre uma reunião recente que teve aqui em Foz do Iguaçu para reunir gestores justamente para discutir o andamento dessas ações? Exatamente. No dia 26, nós conseguimos reunir 7 prefeitos e secretários e outros representantes dos municípios, porque após a etapa de diagnóstico desse consórcio que eu comentei, o Cidersop, nós partimos para a parte de estudo da gestão associada, quais são as possibilidades de atuação em consórcio para esses municípios. Como no caso desse plano, ele é específico a resíduos sólidos, então os pontos mais discutidos dessa reunião, que aconteceu no dia 26, foi a disposição final, né, para adequações dos aterros sanitários e a parte de reciclagem também, que é muito importante aqui na nossa região. A Itaipu tem apoiado muito, agora expandiu esse ano também a sua atuação para os 54, antes eram só os 29 municípios. E aí, esse ponto da reciclagem foi bastante discutido na reunião, a fim de que haja também uma reciclagem intermunicipal entre os catadores e associações existentes nesses municípios. A questão da destinação realmente é um ponto muito importante, porque até Foz do Iguaçu, uma coisa que a gente questiona aqui é a falta do programa de coleta seletiva, né? Você até citou da questão da revisão do plano aqui em Foz do Iguaçu, esse aspecto da coleta seletiva, né, de que a prefeitura implante também um programa, isso é um dos pontos a ser trabalhado? Com certeza. Na realidade, a prefeitura já vem trabalhando no último ano na elaboração de um plano, né, de coleta seletiva. Está para acontecer em breve, com certeza. Ele vai vir por unidades, né? Então não vai ser aplicado diretamente em todo o município, até porque precisam de ações de mobilização social para que a população comece a separar corretamente esses resíduos para o momento da coleta seletiva. Mas com certeza isso vai ser um foco bastante importante para a revisão do plano. Nós estamos apoiando já a prefeitura em muitas dessas ações e, inclusive, nosso projeto de inclusão socioprodutiva já tem trabalhado num diagnóstico da COAF, né, a Cooperativa de Catadores de Foz do Iguaçu, para exatamente apoiá-los numa parte de gestão. E a Itaipu está vindo com uma parte de infraestrutura, entre outros parceiros, e equipamentos também para a cooperativa, que faz então realmente a reciclagem acontecer, né? Mas Foz do Iguaçu já está sim com um planejamento bastante completo, bastante organizado, para iniciar o programa de coleta seletiva no município. Conversei nesta manhã aqui na RCI com a Renata Saviato Dias, ela que é engenheira sanitarista ali no Parque Tecnológico Itaipu, falando, né, de algumas dessas ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável, um programa que é gerenciado ali pelo PTI, Itaipu, também com o apoio do BNDES. Eu agradeço aqui, Renata, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui aos ouvintes da RCI. Muito obrigada, nós que agradecemos também.